não te vejo a meu lado. A segredar apaixonadas juras busco às vezes do nosso amor de outrora a recordar nossas íntimas loucuras. Faz tanto tempo, não me lembro quanto. A vida é longa, o pensamento é vário. Tu me mostravas, viu, no idílio santo, a pequenina cruz do teu rosário. E sempre que eu a via, recordava do nosso amor a fantasia louca. Todas as vezes que a beijava, eu beijava febril a sua boca, mas o tempo passou triste e segui da minha vida o longo itinerário. E nunca mais mais eu vi a pequenina cruz do teu rosário. A pequenina cruz do teu rosário.